Vai, Pegasus! Hoje eu vou acabar contigo, vou acabar contigo. É vapo-vá, na tcheca-tcheca. Chama a ambulância que nós vai deixar ela só. Chama a ambulância que nós vai deixar ela só. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. Ele é cedo, Martins, ele é foda. É vapo-vá. Quatro na cama que é tapa na rapolice. Vai te machucar, ele vai te machucar. Vai te machucar. De quatro na cama que é tapa na rapolice. Vai te machucar, ele vai te machucar. Vai te machucar. De quatro na cama que é tapa na rapolice. Vai te machucar, ele vai te machucar. Vai te machucar. Vai, Pegasus. Hoje eu vou acabar contigo, vou acabar contigo. É vapo-vá, na tcheca-tcheca. Chama a ambulância que nós vai deixar ela só. Chama a ambulância que nós vai deixar ela só. Tô passando mal. Ele é cedo, Martins, ele é foda. É vapo-vá. Vai te machucar, ele vai te machucar.